Olá a todos! Esta é mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje eu vou ler para vocês um trechinho do livro O Nome do Vento, A Crônica do Matador do Rei, Primeiro Dia, de Patrick Rothfuss, pela editora Arqueiro. Tradução de Vera Ribeiro. Capítulo 18. Estradas para locais seguros. A maior faculdade que nossa mente possui é talvez a capacidade de lidar com a dor. O pensamento clássico nos ensina sobre as quatro portas da mente, e cada um cruza de acordo com sua necessidade. Primeiro, existe a porta do sono. O sono nos oferece uma retirada do mundo e de todo o sofrimento que há nele. Marca a passagem do tempo, dando-nos um distanciamento das coisas que nos magoaram. Quando uma pessoa é ferida, é comum ficar inconsciente. Do mesmo modo, quem ouve uma notícia dramática, comumente tem uma vertigem ou desfalece. É a maneira de a mente se proteger da dor, cruzando a primeira porta. Segundo, existe a porta do esquecimento. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar, ou profundas demais para cicatrizar depressa. Além disso, muitas lembranças são simplesmente dolorosas, e não há cura a realizar. O provérbio "o tempo cura todas as feridas" é falso. O tempo cura a maioria das feridas. As demais ficam escondidas atrás dessa porta. Terceiro, existe a porta da loucura. Há momentos em que a mente recebe um golpe tão violento que se esconde atrás da insanidade. Ainda que isso não pareça benéfico, é. Há ocasiões em que a realidade não é nada além do penar. E para fugir desse penar, a mente precisa deixá-la para trás. Por último, existe a porta da morte, o último recurso. Nada pode ferir-nos depois de morrermos, ou assim nos disseram. Depois que minha família foi assassinada, embrenhei-me a esmo na floresta e dormi. Meu corpo exigia, e minha mente usou a primeira porta para embotar a dor. A ferida foi coberta até que a hora certa para tratá-la pudesse chegar. Num movimento de autodefesa, boa parte do meu cérebro simplesmente parou de funcionar. Foi dormir, se você quiser. Enquanto ele dormia, muitas experiências dolorosas do dia anterior foram empurradas pela segunda porta. Não completamente, não me esqueci do que havia acontecido, mas a lembrança embotou-se, como se vista através de uma gaze espessa. Se quisesse, eu poderia trazer à lembrança o rosto dos mortos, as recordações do homem de olhos negros. Mas eu não queria me lembrar. Afastei esses pensamentos e os deixei acumular poeira num canto raramente usado da minha cabeça. Sonhei não com sangue, olhos vidrados e cheiro de cabelo queimado, mas com coisas mais suaves. E aos poucos, a ferida foi ficando dormente. Bom, gente, esse foi um trecho de O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss. Esse livro é fantástico. É um livro que tem feito muito barulho aí no meio da literatura fantástica. É, por incrível que pareça, é o livro de estreia do Patrick Rothfuss. Bom, as pronúncias aqui nesse livro são todas complicadas. O Até o nome do herói, do protagonista da história, é de difícil pronúncia. Pelo que eu andei pesquisando, se pronuncia meio como Kvothe. Ele mesmo diz, o protagonista mesmo diz no livro, meu nome é Kvothe, com pronúncia semelhante a Kvothe. Enfim, mas ao mesmo tempo, é todo um universo muito fascinante que a gente tem aqui nesse livro. É um universo de fantasia onde a magia existe, mas a magia não espere ver bolas de fogo e coisas assim. A magia é muito mais sutil e engenhosa, né? Quase como uma matemática. Há uma grande proximidade no estudo de magia nesse universo com o estudo de ciência no nosso. E ao mesmo tempo também esse é um livro de opostos. A gente vê a luta do nosso herói contra o Xandriano, que seria como uma diferenciação de luz e trevas. E a gente vê ao longo de toda a história do protagonista essa relação do melhor e do pior da humanidade. Bom, fazendo uma sinopse do livro, ele conta a história do Kvothe, que seria um grande herói dentro desse universo, que todos acreditam que morreu, mas na verdade ele vive escondido como um estalajadeiro numa cidadela escondida no interior. Acontece que um dia aparece procurando por ele um cara famoso conhecido como O Cronista, que seria um grande escritor desse universo, um cara que registra muitas histórias. Ele quer contar a história do Kvothe. A partir disso, fica combinado que o cronista vai ouvir a história do Kvothe em 3 dias. Então, somos apresentados à história propriamente dita do Kvothe. O trecho que eu li para vocês devem ter percebido, foi de um momento em que o herói passou por um grande trauma, um momento muito difícil na vida dele, talvez um dos mais difíceis. E para isso tem essa explicação filosófica. E eu achei interessante narrá-lo, em vez do um ponto óbvio, que seria esse ponto em que eu citei para vocês, em que ele diz sobre o nome e a pronúncia dele, que ele se apresenta, porque eu acho que dá uma ideia maior da dimensão de como o livro trata esse universo de uma forma geral, porque é essa questão dessa... É quase como se a magia fosse uma mistura de ciência com poesia. Não sei se eu sou muito louco em pensar assim, mas é o que me passou. E você tem muito dessa explicação desse mundo no livro. Você não é só a história do Kvothe, é a história desse universo que você quer conhecer cada vez mais. E esse livro é um livro de uma trilogia. Já foram lançados os 2 primeiros livros... E também foi lançada uma outra história à parte dentro deste universo, né, que a gente pode considerar como um spin-off do Nome do Vento, que é A Música do Silêncio, em que é a história da Auri, que é uma outra personagem cheia de mistério que aparece dentro deste livro. E ao mesmo tempo também ele é leve, assim, ele tem muito mistério, tem muita coisa, mas tem muito pé no chão também. Ele mostra bem como vencer dificuldades com os seus próprios recursos. O personagem tem um quê de empreendedor, de certa forma. Ele não tem muita escolha, na verdade. Ele precisa vencer. A vida dele põe em desafios que ele não tem muito o que ficar. Ele precisa se virar. E, ao mesmo tempo, ele tem muito talento. Mas ele tem tanto talento para fantasiar suas histórias, ele tem tanto talento de lábia quanto de ações. Então é bem interessante a gente ver a criação de um mito, que é o que se trata esse livro. Bom, é isso. Se vocês gostarem, deixem seus comentários pra gente. Mande um e-mail pra caixadehistoriaspodcast@gmail.com. Agora eu criei uma página no Facebook também, então se vocês quiserem seguir, eu sempre vou postar os episódios lá, a gente pode conversar por lá. E também assinem nosso feed, né, dentro da nossa página, vejam a nossa página no SoundCloud, lá dentro das descrições você pode achar o endereço do feed. Como na semana passada também, o link para compra do livro vai estar na descrição. E é isso, até a próxima!